Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, menos a Luísa, que foi pro Canadá. São 6:05. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Aí. Posso te ajudar, Porã? Que saco, cara. Quem é essa Luísa, essa mala? A Luísa foi pro Canadá. Quando ela voltar, tu vai conhecê-la. Ah, é? É o novo hit da internet. Cara. Tu precisa estar conectado. Ela já recebeu uma proposta da mesma empreendedora lá, do pai dela. Pra fazer um novo comercial. Pra fazer um novo, assim, ganhando 6 vezes mais. É, vá no YouTube agora e coloque Luísa foi... Não, agora não. Depois das 7, quando acabar o Pretinho. O que é isso? É o novo hit da internet. Internet, tá, mas tem que ver pra saber. Luísa foi pra Canadá. Não vou te explicar, cara. Luísa foi pra Canadá. São 6:05, o Pretinho Básico tá começando, todo mundo tá ouvindo, menos a Luísa, que foi pro Canadá. De férias. É, você não pode ouvir pela internet? Não, ela esqueceu o celular aqui. O Pretinho Básico tem oferecimento de Damilera, a moda está nas ruas, telefonia do Big e Sicredi. Gente que coopera, cresce. E aí, Potter? Fala, Maurício. Tudo bom? Tudo bem, cara. Que legal, o Potter tomou um banho. Ele se auto deu um banho. Ele se auto deu um banho. Então, se auto deu um banho. Eu gosto com aqueles espirrador pra... Eu gosto quando o jato vem. Como é que chama isso? Espirrador jato. De água. Pra molhar a planta. Tem fungos aqui dentro. Aí tem uma água que tá aí há uns 2 anos e meio ali dentro. Aí o Potter tá brincando de jogar nos colegas. Tomou limo na água ali. Cajeto também, Cajeto. Foi molhado pelo Potter também. Não, e nem fui pro Canadá. Hoje não. E eu já fui pro Canadá. Oi, como é que tudo tá? Tudo bem? Já fui pro Canadá, mas não agora recentemente. Tu fica bem de roxo, Porã. Obrigado, cara. Foi pro Canadá, Porã. Obrigado. Já tá no Canadá. A parte mais bonita do meu corpo ele também. Fica bem pegando água, Porã. São os teus olhos. Não, meu dedão machucado lá. Olha o Geiso aí, galera! Ué, cara, que é, meu? E a Luísa, Geiso? Tá no Canadá. Foi pro Canadá. Mas tá voltando. William Bonner botou hoje. Né, todo mundo convocado pra reunião de pauta do Jornal Nacional. Menos a Luísa, que foi pro Canadá. O melhor eu deixei pro fim, a estrela móvel Neto Fagundes. Vamos gritar. Pro nego velho, a Luísa foi pro Alegrete, né, Nego? Olha, querido, eu vi a Luísa entrando na Praça Getúlio Vargas, ali em Alegrete, agora, de tarde, câmeras de Alegrete. Querido. Quem é esta Luísa? A Luísa Santana é uma moça que é... Vagabunda. Não, que isso? Mau caráter. Não, Santaninha, ela só faz um comercial. Ela nem faz o comercial. Ela é personagem de um comercial sem aparecer. Se ela fumar cigarros. Eu acho que a Luísa não fuma cigarros. Cala a boca, Santana. Ela torce para o Grêmio. Eu acho que sim. Todo mundo torce pro Grêmio, né? Michel Teló torce pro Grêmio. Todo mundo torce para o Grêmio. Menos o Ronaldinho Gaúcho. E eu assisto. Mau caráter. E a Luísa que tá no Canadá. Mas a Miguelina... O Pretinho Básico começa hoje com os destaques do Clique RMS. Dona Miguelina. O Ministério das Comunicações pode suspender a exibição do Big Brother Brasil. A polêmica é, Jesus. Hoje, inclusive, tu vai ter que nos... Não acredito, meu. E agora, o que vai ser demência para o Big Brother? Eu quero ver o dia que algum órgão público, algum ministério conseguir fechar o maior problema da Rede Globo hoje. Quer ver algum órgão. Eu quero ver um órgão público. A polêmica sobre o suposto estupro continua. Hoje, o Ministério das Comunicações ameaçou tirar o BBB do ar. Inicialmente, o Ministério das Comunicações vai identificar se o possível estupro foi veiculado na Globo. As imagens serão analisadas e se estiverem em desacordo com as finalidades educativas e culturais da radiodifusão, será instaurado um processo de apuração de infração, cujas sanções incluem a interrupção do serviço. Bom, então acabou a televisão no Brasil. Patrola, que eu trabalho, já tá fora do ar. Não, passou na Globo, né? Isso não aconteceu na madruga. É. Só no pay-per-view. Oi, ontem o Bial falou isso, tá? Que as imagens não foram vinculadas aqui, meu. Só nos canais fechados, meu. E aí eu tenho a pirata, então eu fico olhando. Como assim, gente? Isso, cara. Tu vai fazer pra nós o plantão BBB, tá? Aí tu vai nos colocar a par de tudo, porque o Geiso é o nosso homem no BBB. Nosso homem, não. Mas eu não vou dormir. Nosso meio homem no BBB. Hoje, dia 18 de janeiro, uma data importante pra nossa família, que tá de aniversário, meu mano Ernesto Fagundes. Tá nos ouvindo agora aí. Um abração, Ernesto. Acabou de sair daqui, né? Ele faz a hora do mate. Ele dirige mal, a gente viu. Ernesto faz a hora do mate toda semana. Toda semana na Rádio Rural. E aos domingos ele comanda o grande rodeio Farroupilha aqui na Rádio Farroupilha. partir das 7 da noite. Um abraço, meu mano Ernesto Fagundes. Aí, abraço. Saúde. Ernesto. Deus abençoe. Coisa, preso o rapaz que aplicava golpes em anunciantes de classificados em Joinville. O cara ligava para anunciantes de classificados e dizia estar interessado em comprar os objetos. Ele pegava os dados bancários das vítimas e fazia o depósito em caixas eletrônicos na sexta-feira de cada semana, quando o banco já estava fechado. Os envelopes, em vez de dinheiro ou cheque, não tinham nada. Ah, enquanto isso, o golpista pegava o objeto vendido ao apresentar o comprovante de depósito. Claro. Só na segunda-feira, a vítima ia perceber que nenhum valor caiu na sua conta. Sabe que quando eu comecei a trabalhar como DJ na noite e tal, acontecia do cara depositar em cheque na sexta-feira. Não, pode vir que eu depositei em cheque. Aí eu ia lá pra Alegrete. Não, em Alegrete não. Não, não, bota qualquer outro. Uruguaiana. Sei lá, qualquer cidade bem longínqua. É, uma saga. E aí, quando eu ia ver na segunda-feira, não tinha o dinheiro na conta. Mas tinha tocado, tinha pego mulher, tinha feito a festa, isso é que vale. É, não tava por essas, né? O Pará era solteiro na época, né? Sim, claro. Aí não, mas quando a gente tocava. Não, até eu me divertia, assim, sempre quando eu trabalho. Quando a gente tocava na noite. Procuro me divertir. Tocava na noite, a gente sempre sabia que a conta às vezes poderia dar mais caro do que tu ia ganhar, né? É verdade. Não, e aí, a cara que tocava. E aí tu ia, viajava lá. Não, quando chegar aqui a gente acerta e tal. Chegar lá, e aí que deu o fulano? Ah, cara, ele saiu. Tava aqui agora, ele saiu, cara. E aí tu vai atrás do catilhão, começava a ligar, não. O telefone desligado. Eu tenho uma história famosa. Nada do eu cara. Já peguei um CDJ já. Cara. O cara não ia me pagar, eu peguei o CDJ dele e falei assim, bom, então tá, vou levar esse CDJ aqui. Olha, só uma parte. O Chico chegou uma vez, entrou um caciquinho e perguntou pro cara. Chico, um amigo meu, Chico Sarati, cantor e compositor. Sim, agora sim. Aí o Chico chegou em Caciquina. É amigo do André Sarati. Onde é que fica o nosso bar aí? Aí o cara, ali dobrando a esquina, aqui tem o nosso bar. Ele disse que ele chegou lá no bar, entrou assim, tem um cara fazendo uma continha com óculos na ponta do nariz, assim. Fazendo umas contas, assim. Ele sentou na frente do cara. E aí, parceiro, tudo bem? Tudo. E aí, quem sabe, vamos passando som. E o cara, som? Continuava fazendo conta, assim. É, o som do show. Que show? Show do Chico Sarati, cara. O cara, quem é o Chico Sarati? Sou eu, Chico Sarati. Ô, oh, prazer, Chico, tudo bem? Mas eu não faço show aqui, cara. Aqui é restaurante. Aí ele ligou pro irmão dele, que era quem fechava o show. E aí, cara? Pô, cheguei aqui em Caciquim, não tem show. E ele disse, Caciquim não, Chico. Ih, tá aqui. O azar dele ainda tinha o mesmo nome, o bar, né? Nosso bar. Mas Caciquim, Itaqui, aí dando 4:30. Podia ser Iraí, né? Mas não vai, outra ponte. Abraço, sabe? Um toquezinho aqui que foi encontrada, a cachorrinha, que eu, lá na Praia do Pinhal. Que legal, graças a gente, a família Valencia agradece, né? Graças a... Então, mais uma pro currículo do Pretinho, achamos um poodle toy. Mais uma cadela que encontramos. Mais uma cadela, é verdade. Vaquinha, por falar em cadelinhas, vaquinhas da Cow Parade vão a leilão em Floripa. No dia 11 de fevereiro, o rebanho vai ser leiloado no Jurerê Sports Center. O lance inicial é de R$5.000. Metade do valor arrecadado vai ser destinado para instituições de caridade. A novidade dessa semana é a Fogosa, a vaquinha que homenageia o Corpo de Bombeiros. Não. Está instalada na Avenida Beira Mar Norte, bem na entrada ali do grupamento de busca e salvamento, bem pertinho da ponte Ercílio Luz. Eu vi essa ponte lá semana passada, eu e Darcy fomos dar uma pescada. E desde hoje a vaquinha leitora do Diário Catarinense tá em Jurerê Internacional. Cara, tô ordenando assim a qual centro? Eu vou dar um jeito. A vaquinha leitora? É mata, agora. Ô, Geizô, só um pouquinho, vai, vai, vai, vai, indiana. Vem cá, vaquinha, vem. Vem, vaquinha, vem. Olha, aqui tem feno. Mais pertinho. Opa, só um pouquinho. Vem, vaquinha, vem. Não adianta me esconder atrás da vaca. Morreu, ó. É o Rambo chegou pra matar a vaquinha. Pô, tudo isso, era isso, ô, Cagia. Pô, 6:04. Vamos lá, é o Flatus do dia. Vai aí, Brito. Quem? O Flatus do dia, olha só, hoje com Carlos Eugênio Lisboa. Que coisa, hein? Cagê, a informação. 8:07, Rodrigo Hilbert pega onda em Praia Carioca. O que te faria se visse o Rodrigo Hilbert, Potter? Sei, acho que ficaria sem palavras. A Fernanda Lima, mulher do Rodrigo, maravilhoso, diz que tá com tanto trabalho que ela não tá conseguindo nem dar um tratamento especial. E ela disse também que na primeira vez... Por isso que às 8h07 ele tá pegando onda. Não tem o que fazer, né? Sabia que na primeira vez que ele ficou com ela, eles iam transar. 10h11, Vanessa Hudgens vai à praia em Sydney, na Austrália. Ah, lá em Sydney, na Austrália, tem muita praia lá. Essa não é a praia. Lá em Sydney, né? 12h56, Eva Herzigova. Deixa seio à mostra. Opa! É linda. Mas essa Eva aí, não é? Essa Eva tá pelada faz anos já, né? É só ver o sobrenome, não tem como não ser gostosa. É modelo, modelo. O Adão pegava. É a Gisele Bündchen da gringa. Onde é que ela é? Ah, é da gringa? 14h36, Marcos Paulo caminha na orla da Barra da Tijuca, no Rio. Por que os aplausos ao Marcos Paulo? O currículo. O currículo do Marcos Paulo. Potter, por favor, uns dois, três nomes só. Dois, três, Flávia Alessandra, uma. Flávia Alessandra, Nive Stelman. E Vera Fischer. Tá, beleza. 16h23, Guilherme Paulo. Fontes passa o dia com a família na praia. Olha que programa bonito. É o Guilherme Fontes que até hoje não lançou o filme do Chateaubriand, né? Já devolveu o dinheiro, deve estar gastando dinheiro até com a família na praia. Até não hoje não, é a Fontes do dinheiro. E agora, exatamente neste momento, right fucking now. Agora. Now. 6h16? 6h16. Agora, Carolina Dickman está passeando em shopping. Cara, tua equipe está cada vez melhor, KG. Impressionante. Cara. Eu fico impressionado com isso, cara. Cara, você está passeando na praia? Como eu gosto de passear na praia? Quase que a Carolina Dickman vai passear no shopping. Olha aqui, ó. Cara, 18 e 16. Não, tô pedindo neto, não é o Castelhano. Eu tô pensando esses dias, será que a Carolina. Carolina Dickman. Deixa eu entrar no nome artístico. Não é esse não. Dick que você tá pensando. Vai daí, Potter! É o Denilson Neves. Olha, bom jogador, hein? Nome de boleiro, né, Brito? Denilson Neves. Ele é de São Leopoldo aqui e ele mandou uma versãozinha de vida. Ah. Uma versão da versão de vida aqui, né? Que aí eu não sei exatamente quais são os parágrafos que ele canta aqui, mas nós vamos tentar fazer como é que é. Tu quer. Acho que não precisa. Tu quer acompanhamento? Não, acho que é. Não, vai no seco. Deve ser assim, ó. Deve ser. Vai, querido! Porã, tem o pinto pequeno. Oh, legal, que legal, uma hein? Bela Nossa, família. Paralisando os colegas. Não, isso aí tu inventou agora. Todas as vezes se esquece. Porã, emagreceu 20 quilos e agora consegue enxergar seu pintinho. De novo. Muito bom. Adorei a versão. Porã. Porã. Acho o tom. Tem o pinto pequeno. Tem uma bela família. Bela mas família. Mas às vezes se esquece. Porã. Emagreceu 20 quilos. E agora consegue enxergar seu pintinho. Muito bom, o nome do ouvinte que fez essa obra. Essa obra de abraço, Denilson. Parabéns, Denilson. Leva e bota na tua parede do teu parabéns, vou botar. Vou botar na minha casa que é minha, né? Minha casa geminada, né? Geisô, tá na hora do plantão do BBB, Geisô? Vamos lá, BBB, então, vamos lá, Geisô. Cadê a. Aê! E com vocês, Geison. BBB. É Geisô, não é Geison. É hoje, se você pudesse. Tu te emociona, né, Jesus? Meu Big Brother tá pegando fogo. Tá, né? Eu imagino. Tá muito animado. Big Brother amanheceu pegando fogo. Oi. Fogo! Esse é o Paulo Ricardo, né? Só por causa do negócio da suspeita do cara dos estupros. Ah, o que aconteceu? Aumentou os ibope. Ah, é? Sim, a informação. Dobrou o ibope, meu. Dobrou o ibope. E hoje, meu, tem festa de novo. Tá. Opa, hoje é o dia. E a Renata, que tá pegando. Foi na festa da semana passada que rolou isso? Sim. Foi nos sábados. Ah. Agora tem festa de novo hoje, meu. Como tem festa? E a Renata, sim, não tem nada a fazer. Parece a vida do Porã, cara, uma festa. E a Renata, meu, que fica com o Jonas. Do Grêmio? Sim, meu. Que é do Grêmio. Já disse, hoje eu vou beber tudo. Não vou me controlar. Ih, mais uma que vai pro edredom, então. Cara, vai ter edredom de novo hoje, gente. Acho que vai, meu. A Globo tomou a providência, tirou os edredons da casa. Tirou os edredons. Pra ninguém mais ir pra baixo do edredom. Primo, as crianças. Ninguém vai pra baixo do edredom. E tá rolando muitas coisas lá, agora há pouco, meu. O Yuri, tá lá do Yuri, meu. O Yuri é aquele que jogou no Grêmio, Yuri? Não, é o Yura. Ah, Yuri Gagari. O Yuri falou pra Liza. A Liza. Falou assim, é só cuidar de mim e me dar carinhos. Olha! Boa, hein, gente? Que lance. Olha, bom, hein, e ela falou assim qualquer de volta. Coisa, cara, importante isso. Ela falou assim de volta. Então seja líder, que eu quero um chocolate. Aí ele falou assim, prazer, chocolate. Cara, que lance, hein, cara? Muito bom, hein, gente? Cara, quem foi que estuprou o Bial, cara? Não tô sabendo do lance. A trilha do Big Brother, pelo amor de Deus. A Jaqueline, ontem teve paredões, né, meu? Teve. A Jaqueline que ficou, a Jaqueline é a mais chata do mundo, do lado. Ah, saiu a gordinha Ana Alice. Preconceito, né? Preconceito. Sim, mas é que tu curte as gordinhas, meu. Preconceito contra as gordas. E a Jaqueline agora virou alvo de brincadeira dos caras. Os caras ficam saindo. Não se pode cantar o rap da gorda, mas no Big Brother eliminam as gordas. Tá bom, cara, gente. Muito obrigado. Tá muito completo teu boletim. Parabéns, hein? Você vai ser um brilhante jornalista. Foi uma eliminação de peso, né, cara? Será que o Pedro Bial tá ouvindo a gente? Não. E aí, Bial, tudo bem, cara? Aí, galera da Atlântida. Bial, se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Tá bom, Bial, muito obrigado. Parabéns, Bial. O Dial sempre atende aqui a Atlântida. Fala, ô Neto Fagundes. O casal de veinho resolveu finalmente visitar a capital. Nego velho pegou a nega velha e você veio pra Porto Alegre. Estão num shopping e assistiram um desfile de maiôs e biquínis de uma grife maravilhosa. Mas que belo programa, hein? Olhando o espetáculo, o nego velho fica com os olhos literalmente arregalados. O tamanho de um pires, quem diz o Darcy. A mulher passou um sermão nele. Ah, parece que nunca viu perna e peito de mulher, hein? Tu sabe que eu tava pensando a mesma coisa? Mais um. Olha, ontem à noite. O peão da fazenda. Depois eu falo. Não, vai daí, Paulinho. Depois de começar. Olha, ontem à noite. É que o Brito não ouve. Ele tempo. Não, tá bom o volume aí, Brito? Ok. Olha, ontem à noite vi um nego velho na festa. Olha que coisa, cantando o hino do Gauchão 2000. Que coisa, tá bem, né? Tá bem. Tá muito bem o nego. Doutor Alceu, velho. Doutor Alceu tava lá. É, Baba Beta, tava lá também. Doutor Alceu. Matredo. Diz que o peão da fazenda foi fazer exame médico no posto de saúde da cidade. Meu Deus. O médico de plantão mandou todo mundo sair pra tirar a roupa. Exame coletivo. Quando arreou o calção, nego velho de Alegrete, que não usava cueca, deixou a mostra aquele troço gigantesco. Muito espantado, o médico disse, minha nossa, mas o que é isso? O nego velho, ah, não sei, querido, tá meio curitinho por causa do nervoso. É verdade, Maurício Amaral, o que é? Tem plantão? Um plantão do Clique Record. Ah, se tem plantão é porque é sério, manda aí. Do Marcelo, não é folga, na verdade ele está com um problema de folga. Já tá sentando? Está sentando só de ladinho. Ah, importante que já conseguiu. Fez o procedimento. Cara, Marquinhos está caminhando faz 2 dias. Fez o procedimento agora de tarde e realmente temos as imagens. Não, melhor não mostrar. As imagens. Quantas borrachinhas foram? 10 borrachinhas foram necessárias para prender tudo o que estava solto. Vendeu a bicicleta e comprou patins. É verdade. Os patins agora. É verdade. Temos aqui uma notícia urgente. Um garoto sobrevive após vara de bambu atravessar o seu pescoço. É verdade. O bambu, hein? Cara. E o bambu, ó, tá no Potter. Pescoço do guri. É verdade. O bambu atravessou o pescoço. O acidente aconteceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ah, lá na Virgínia tem muito bambu. United States of America. Lá tem muito bambu. É bambu que fala lá. Dez real é o nome do rapaz. R$10 brincado. Não é R$10 o nome dele. Dez real. Brincava de ninja. Quando caiu sobre o bambu, quem aqui nunca caiu sobre o bambu ou brincar de ninja, né? Eu nunca caí. O Potter caiu. Tá lá no personagem. Alegre. Defende aí, Banho. Os personagens. É verdade. É, vou usar todos os meus personagens. Né? Não, não, faz isso. É verdade. Olha, o D'Alessandro vai ser vendido. É verdade. É, é, é, o D'Alessandro já é. É verdade, é verdade. O seu melhor personagem é esse que você faz de Harry Potter. Esse é o seu melhor personagem. O bambu atravessou o seu pescoço, mas não atingiu nenhuma das principais artérias. Ou seja, bota só. R$10 vai ficar legal. História, cara. Ficou lá, vai ficar com o buraquinho. Vai, na aula agora, pô. Vai virar cinco pila. Amanhã vai com o bambu, vai com o bambu. Amanhã vai com o bambu, só com o buraquinho do bambu e os coleguinhas vão poder brincar. Ele tá sofrendo mais com o bullying do bambu do que com o bambu no propriamente dito. É verdade. É verdade. Acabou. Ah, tava muito bom, Marcelino. Tem uma amiga minha que já foi atravessada por um bambu também. Sobreviveu. Potter, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Menos a Luísa, que tá no Canadá. Cara, para com isso. O bom filho a casa torna. Menos a Luísa, que tá no Canadá. Todos zoam o Corinthians por não ter uma Libertadores. Até a Luísa, que tá no Canadá. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Menos a Luísa, que tá no Canadá. É isso aí. Tá engraçado isso. Muito. É que vocês são uns idiotas, cara, que não assistem o vídeo e não acham engraçado. Mas eu não sei do que se trata. É por isso que tu não tá rindo. Porque tu é um idiota. Eu vou botar no YouTube enquanto leio. Bota aí no... Cara, todo mundo tá falando, menos a Luísa, que tá no Canadá. Eu. Menos a Luísa, que tá no Canadá. É verdade. Não, nós não vamos fazer comercial uma construtora, cara. É a construtora. Até explica então, o que que é então, meu. Não, é uma propaganda. É uma propaganda do empreendimento lá na Paraíba. Que o cara foi convidado, era um... Na Paraíba? Era, é, na Paraíba. Ah, o protagonista do comercial, ele é um colunista social. Aí, né? Tá, nós vamos botar no ar essa naba, então. Aqui. Tá, então coloca o áudio aí, meu. Ainda dá tempo, hein? Não, eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui. Ainda dá tempo. E aí o colunista social apresenta o empreendimento e aí chama a família, reúne a família e fala... Ó, esse empreendimento é tão bom, por isso trouxe aqui toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Só que é muito surreal, cara. É muito, ó. Só que aí, legal. É assim, ó, tá? Deve ser bem interessante, bota aí. É o mais belo projeto imobiliário. Depois de lançar o São Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo Conserva Engenharia apresenta Boulevard Saint-Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Boulevard. Dentro que eu assino embaixo. Reunir toda a minha família. Menos achei bem engraçado, manhã. Só que aí o cara é um colunista, como se fosse, sei lá, o Cacau. É, o Santana, Cacau de lá. E aí lá todo mundo começou. Aí o primeiro a falar foi o Lenine no show dele. Disse, queria agradecer a todo o público que tá aqui, menos Luísa, que tá no Canadá. E aí foi pro YouTube e aí virou. E aí pegou. Entendeu? Que legal. Que legal. Bem interessante. Cara, vocês são uns velho mal-humorados. Aqui, Maurício, eu gostei. É impressionante. Achei uma sacada boa do Lenine, apesar de uma vez ele ter no papo clipe, ele ia tocar na lapela, no microfone com lapela. E aí ele chegou lá, tava o Detonautas tocando um papo clipe. Porque pra um programa que eu e a Rodaica trabalhávamos, bons a Rodaica afundou, né? Bons tempos, né? Depois eu fui pra lá. Tu afundou. E eu afundei. O Marcos teve uma passagem. Teve uma passagem lá. Aí sim, aí ele Maísa trabalhou, Sassá. Trabalhou num programa que a gente recebia bandas ao vivo, sim, lá, e artistas. Sim. E aí o Detonautas estava tocando. Por vocês, exatamente. E aí o Lenine ia fazer um bloco inteiro, uma entrevista com bate-papo, que ele ia tocar um violão. E aí a gente chegou lá e a gente começou a armar um lapela, um microfone lapela, aquele que o William Bonner usa no Jornal Nacional. Sim, que vai, que é um fiozinho que é preso na roupa ali. E aí o Lenine falou: não, com lapela não toco. Aí o técnico de som saiu pra buscar um outro tipo de microfone pra ele, voltou, o Lenine não tava mais ali. E aí, quando eu vi, o Lenine já tava indo embora pro corredor e foi embora, não teve Lenine no programa. Mas que beleza, hein, cara? Beleza. Estamos apresentando Canadá, Fuga caso, de Lenine. Foi embora pro Canadá. A Fuga de Lenine. Aí a Luísa foi embora. O Detonautas tocou mais 3 músicas aí. Ah, que beleza. Bom, aí que acabou o programa. E aí que começou a tua amizade profunda com o Tico, né? Exatamente. Detonautas, que a gente vai estar no palco Pretinho Convida. No Planeta Atlântida, Rio Grande do Sul, dias 13 e 4 de fevereiro. Uma grande sacada da empresa, hein, cara? Trazer o Detonautas. E um dos grandes destaques da transmissão é a entrevista que o Potter fez com o Tico Santa Cruz. Tava demais. Cara, tu pegou o Tico no caminho, cara. Se tem uma coisa boa que eu faço, é conversar com o Tico. É, todo dia tem que conversar. É clá, clá, para com isso aí, cara. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinho básico@atlantida.com.br. Meu nome é Antônio veio por meio deste e-mail anunciar a venda do meu Audi ano 2002, 1.8 turbo, cor prata, 4 portas, teto solar, ar-condicionado completo e encontra-se em ótimo estado. Desejo, então tá no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Encontra-se em ótimo estado, num dos dois estados. Na Paraíba que é não o Rio Grande. Desejo me desfazer dele, pois recentemente comprei uma Sprinter. E pra pagá-la, preciso vender o Audi. Interessados em entrar em contato através desse e-mail, antoniocarlostour@gmail.com. antoniocarlostour@gmail.com. Ele também faz viagens pro planeta, caso haja interesse. Ah, é venda casada isso aí, Maurício. É Audi viagem pro planeta, Antônio Carlos Tour. Mas eu gosto de ver que as pessoas com dificuldade estão anunciando no Pretinho Básico. É, só verdade, gente com dificuldade. Tô pensando em botar umas van agora, querido. Eu ou Tour? Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho, que tá todo mundo usando os classificados do Pretinho, eu, né? Menos a Luísa, que tá no Canadá. Boa, Maurício. Tô precisando agora acharam engraçado. Tô precisando da ajuda de vocês. Preciso me desfazer da minha coleção da revista Zagor, da editora Record. Tem a coleção praticamente completa, do número 1 ao número 64. Fala que ela tem os Zagor. Menos as edições 46 e 49. Menos as que estão me faltando. Tenho também as edições da Zagor Especial, do 1 ao 7. Zagor Extra, do 1 ao 7 também. E Zagor Anual, número 1 e número 2. O que é a Zagor? É um personagem da editora Record. É? Estão todas em ótimo estado de conservação. Eu tenho a 49, cara. Tô pedindo R$390. O motivo é que eu mudei para um apartamento e tô com pouco espaço para guardá-las. Interessados, mandem e-mail para Cleiton Volts. O Cleiton é com E. Cleiton. Cleiton. E-I. Certo. Cleiton Volts, com Z no final. Volts. Cleiton Volts, arroba é hotmail.com. Praticamente um pedido, né? Cleiton Volts. Volts, Cleiton. Pode uma piadinha antes de ir pro intervalo, Maurício? Não, mas é, agora é intervalo. Né? Agora é o intervalo, cara. Minha coleção de Rudolph. Tu quer contar uma piada? Eu tenho uma coleção de Playboy também que eu não sei o que vou fazer quando... Então vou contar uma piada, Potter. Piada do Potter! Apoio! Plano de saúde do Dadá, pra você pegar e se cuidar! A cartomante religiosa diz pro jovem: sua carreira fará com que todos aguardem sua chegada numa longa fila. Aliás, ficarão muito contentes com a sua chegada. Que legal, então você é famoso, mas que profissão é essa? Motorista de ônibus. Ele parou o programa pra contar essa merda. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, até a Luísa, que tá no Canadá, que ouve a rádio pelo aplicativo da Atlântida. Ah, malandro, achou que a Luísa não tava ouvindo, né? A Luísa tá ouvindo sim, porque o aplicativo da Atlântida permite que você ouça a gente onde quer que você esteja. Baixe já o seu aplicativo pra iPhone, pra Android ou também pra Windows Phone. E por falar em Planeta Atlântida, garanta o seu ingresso, os valores ainda estão no primeiro lote, R$80 Arena individual, R$140 o passaporte para os dois dias, camarote R$195 individual ou R$310 o passaporte. Garanta seus ingressos também com descontos para o clube do assinante RBS Planeta Atlântida 2012, dias 13 e 4 de fevereiro na Saba em Atlântida. Vá, porque pode ser o último, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Maurício, vai ter o último planeta? Não, doutor Alceu, é uma brincadeira com o fim do mundo. Eu até me apostei aqui, doutor Alceu, Macedão na Gaúcha. Eu gosto muito do Macedão, doutor Porã. 5:30 da manhã dando essa explicação para o seu ouvinte. É o mais cedão, né? Porque é bem cedo o programa dele. É, bem cedo. Essa é muito boa, né, Brito? Que piada boa. Ô, Brito, o que tu tá fazendo aqui? Tu não vai narrar o Inter lá? Daqui a pouco, olha, RBS TV. TV Com. É. Alô, amigo ligado na TV Com. Vai passar hoje no hoje Internacional em Novo Hamburgo, hein? Mas sem o D'Alessandro, olha que notícia, hein? Ô, Dale, tá fora do jogo hoje, né, Dale? Uma tarde muito emocionante, Maurício. Ainda tá, tá dentro do meio-dia emocionado, esse vivo. Uma calculadora todo tempo na mão. Emocionado. Olha, foi lá na casa do Porã, Itália. Olha, 10 milhões, olha, pode escutamos ganhar 10 milhões. Escutamos o disco do George Clinton. Quem é? Na verdade, são um milhão e meio. Bill Clinton lançou um disco. Um milhão e meio de reais, né, cara? Saxofone, ele e o Dirceu. Bill Clinton tocava saxofone? Tocava? O Bill Clinton? Uma banda não, de era, casa, era a Mônica Levinsky que tocava flauta. Não, o Bill Clinton tocava um tocava instrumento. Sim. Tocava sax. A Mônica Levinsky. Mas voltando ao esporte, não é? O novo Hamburgo Inter abre hoje do Gauchão 2012. Pois é, o oficialmente eu senti um problema, né, cara? Mas na verdade é que eu tô indo embora, né, cara? Brito, acho que eu fiz tudo que eu podia pelo Inter. Uma história muito bonita, fiz muitos amigos. E eu tô rico agora, né, cara? Vou pra China. Brito, um país que China? Tá crescendo muito, que fabrica os iPhones. É, Brito, verdade. Olha, fabrica Débora de hoje. Oliveira, Brito. Hein? Débora de Oliveira, a informação. Olha, Brito, o Dagoberto é do Inter, Brito. Inter contratou o atacante do São Paulo. O Dagoberto é do Inter, Brito. Olha aí, Débora de Oliveira, informação. Só pra falar o negócio, tá? Língua, o Inter ganharia... Que eu tô falando, hein? Brito, 7 milhões de dólares seria o que o Inter ganharia pelo D'Alessandro. Muito obrigado, Potter, né? Por ter interrompido, Paulinho. E ele ganharia mais de 15 milhões de reais por ano. 17 milhões de reais por ano. Olha que coisa. 17 milhões por ano. Ou seja, não é uma questão do Inter, né? O D'Alessandro chegou em 2008 no Inter, aí, né, ganhou Libertadores, Sul-Americana, virou ídolo e tudo mais. E aí, o Inter não tem como falar não pra um cara desse, né? E o D'Alessandro, Ronaldinho, cara, no Beira-Rio, olha, surgiu. Mas será que vem, Brito? Será, hein, ô Carlos Eugênio Lisboa? Não, eu tô falando do D'Alessandro ainda, cara. Se o D'Alessandro continuar jogando como tem jogado nos últimos anos, ele certamente será titular da seleção argentina. É um vagabundo. Eles estão falando isso há 12 anos. Não joga nada. Mas não tem como. Pior que o Maílson. É, o D'Alessandro lançando o Messi. Pior que é uma arma mortal, cara. Poucas seleções do mundo. O D'Alessandro é um baita jogador. Girafters colorado, seu vagabundo. Mas eu não tô falando. Tá elogiando os vermelhinhos. Tira esse rapaz daqui. O D'Alessandro. Ninguém. Calma, cara. Tira. Calma, Santana. Calma. Vagabundo. Calma, Santana. É que o D'Alessandro, além de jogar bola, ele é carismático. Tô falando, vagabundo. Agora tu vai me ouvir agora. Ô, pause, leva o Santana pra fumar um cigarrinho ali fora. Vamos fumar um cigarro. Não, daquele dos teus, dos dele. Não, dá os dele ali. Todos. Calma, Magnata. Esse jogador se acha. Mas, doutor Maurício, que isso? Esse homem tá fora de cena, doutor Maurício. Alguma coisa. Vem cá que eu vou fazer o carinho. Santana, vem cá, Santana. É argentino. É argentino. Calma, Santana. Todo o argentino. Argentina é mau caráter. Qual é que é teu lance, cara? Tira esse bocador. Agora já arrumou briga com o Castelhano. Te arranca daqui, cara. Qual é que é teu lance, mano? Santana, olha. Nós vamos trazer o Gil. Tira esse Luan Santana aí, cara. Tira esse Luan Santana. É o Paulo, é o Paulinho. Vamos contratar o Juliano. Tá bom, Santana. Doutor Maurício, o Barrichello tá fora da Fórmula 1, doutor Maurício. Fora da Fórmula 1. Cara, por que estão aplaudindo? Não renovaram o contrato. O cara enganou durante quantos anos? O Rubens Barrichello, ele tá fora da Fórmula 1 desde 93. Desde que ele entrou, ele tá fora. E tu não vai falar sobre o Figueirense e o Havaí! E o que é sobrinho, né? Martinello. O Martinello. Meu nome é Giovanni Martinello! Ei, olha só, a gente não comentou hoje tem Bruno festa Senna. Lá, tem festa lá da... Né, doutor Alceu? É isso aí, doutor Maurício. Eu até me confundo com a senhora. Tá difícil. Cortado, né? Vai ter um piano, velho. Esse problema vai ser uma festa do Pinguim. Tu tá falando do quê? Do Robinho Barichello. Hoje tem a entrega, não, o início da temporada de quem? Do de quem, Martinello? Do Figueirense. O programa hoje tá tudo editado, né? Você que tá ouvindo não é ao vivo esse programa. Ele foi editado, o pessoal ratiou. Ô, Marshmallow. O Marshmallow, vai lá, Marshmallow. E a gente esqueceu de falar que o Bruno Senna, que é sobrinho, a gente já falou ontem. Então a gente falou ontem. A gente falou. Tá no William, chega de esporte, né, doutor? Seu exatamente, doutor Maurício. Graças a Deus. Vai dar as cantadinhas. Quer fazer cantadinha, gente? Depois o KG que tá na vez dele. Muito bem. Muito bem. Um jagunço paraguaio conservador, estou aqui para te matar. Para o quê? Paraguaio, senhora. Jagunço paraguaio conservador. Inclusive, já matei teu marido e teus filhos. Já o quê? Jagunço, senhora. Jagunço paraguaio conservador. E sou conservador porque matei eles apenas com meu punhal. Com o quê? Conservador, senhor! Jagunço paraguaio, conservador! Muito boa! Agora sim, Jesus, agora eu quero ver tu levar pra casa. Cantadinha. Grande abraço, Jesus. Sabe como é que fala a cantadinha na Monique do BBB? Como? Potter. Ainda dá tempo. Melhor não, né? Grande abraço, ainda dá tempo. Não pode falar. Obrigado, cara. Anuncia o Geiso chegando na Casa da Luz Vermelha, que vai ter o show internacional e tal. E a partir de agora, a presença de Geiso na Luz Piscante e na Mais Cara. Mais Cara FM. Vai chegar na gatíssima. Ô, meu, tem o planeta, né, meu? Tem o planeta, sim, dias 13 e 4 de fevereiro. Sim, agora. Aí tem a cada dia, vai chegar pra gatíssima lá no planeta. Vai dizer, gatíssimas, me chama de esponjas e me esfrega no teu corpinho molhado. Olha, essa é boa. Cara, que lance. Ai, essa é cantada pro essa Big Brother. Essa é muito cara. Boa. E é bom, né, receber uma esponja no corpo. Meu gatíssimas, Deus. Tu não é corda de alpinistas, mas me faz subir pelas paredes. Cara, que terrível. Gatíssimas, é boa, gatíssimas, boa. Me chama de sutiã. E deixa eu segurar teus peitos. Meu Deus, olha, Geiso! Olha a hora, Geiso! Essa aí pega no camarote do planeta, hein? Gatíssimas, me chama de sorvete. Ô, Geiso, tu pediu pro Dirceu de acompanhar? Não, meu. Então só dá licença um pouquinho. Obrigado, Geiso. Pode continuar. Gatíssimas, muito gatíssimas, salada. Me chama de sorvete, lambe as minhas bolas. Ô, vem cá, Geiso. Opa, essa aí voltou. Que isso, cara? Geiso! Cartão amarelo pra ti, Geiso. Cara, que lance que tá chinelo isso aí, né? O Potter gosta. Caminha pisando... No show do Mosh lá em Chapecó teve essa... Pisando em negues. Pisando em negues, aí como Deus diz castigou. O... Antes ah, não, foi em negues. Foi antes. Cara, tem que pisar em negues. Tem 12 programas acontecendo. Calma. Vai, Neto Fagundes. O médico perguntou pro seu Jesuíno. Jesuíno é um baita nome, né? Baita nome. Baita nome do seu Jesuíno. Vem de Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Meio em tom de sacanagem, ele olhou isso. E aí, como é que tá, seu Jesuíno? Tudo firme ou tudo mole? O nego velho na marca tá... Vai, querido, tudo indo. Eu só tenho que reclamar um pouquinho da minha memória, querido. Ainda ontem de madrugada, bati na porta do quarto da minha empregada. Ela acordou meio assustada e me disse... O que é isso, Jesuíno? Outra vez? Tô com problema que eu não tenho me lembrado do que eu tô fazendo. Mas há, seu Jesuíno Amaral, hein? Deus, beleza. Que beleza. E aí, Porazinho? Piada velha. Piada velha do Porã. Apanho. Sabonetes Albaneta. O único que realmente limpa a mulher brasileira. Que beleza. O médico pergunta ao paciente... Ah, não faz isso, cara. Desculpa, que houve? Eu já nasci na mão do Porã. Muito obrigado, uma, aí, Luciano. Teve uma vez que eu quase briguei com um integrante desse programa que me jogou água. Tu sabe, né, Patrícia? Vai, Porã. Tu viu aquilo, vai, né? Vai. Tu viu aquilo, né? O médico pergunta ao paciente... Ah. Como se chama? É Antônio Feroz, senhor. Qual é o seu problema? É que eu tô tossindo como um cachorro, doutor. O senhor sente muita fome? Olha, tem uma fome de leão, hein? E o senhor consegue trabalhar bem? Eu trabalho que nem um burro de caga, doutor. E o senhor dorme bem? Olha, eu durmo como um porquinho. Então não tem jeito, vou ter que encaminhá-lo a um veterinário. Mais um. E Deus disse... Adão, vá até aquele vale. E Adão perguntou... O que é um vale? Oh, Senhor! Calma, vai devagar aí, ô Celine John. E Deus explicou pra ele. Então Deus disse: Adão, atravesse o rio. E Adão perguntou: O que é um rio? Ó, oh, magnânimo Deus. E Deus explicou para ele. Então Deus disse: Adão, vá em cima da montanha, Adão. Adão. E Adão, o que é a montanha? Ó, oh, Senhor! Puta, Adão! E Deus explicou pra ele. Então Deus disse para Adão: Adão! Do outro lado da montanha, Adão, você vai encontrar uma caverna. Opa! E Adão perguntou: Adão! O que é uma caverna? Ó, Deus! E Deus explicou novamente e continuou: Na caverna, você encontrará uma mulher. E Adão perguntou: Adão! O que é uma mulher, ó Senhor? E Deus explicou. E continuou: Eu preciso que você reproduza, Adão. E Adão perguntou: Mas como é que se faz isso, Deus? E Deus explicou. Então Adão foi para o vale, atravessou o rio, subiu a montanha, opa, entrou na caverna, olha, e achou a mulher. E em 5 minutos ele estava de volta. Ah, não! Adão! E Deus, aborrecido, falou: Tá de sacanagem. O que houve agora, Adão? Adão! Ó, oh, querido Deus, o que é dor de cabeça? Eu vi, Adão! É, amigo! Tava muito bom, hein, Porã? Tava muito bom. Chega! Não, vai contar a coragem, meu. Coragem! Esse guri novo não quer contar as piadas ruins no programa, ô. Ah, e tem esse problema. O Potter começou assim, agora é esse aço, mas ele começou assim. Agora só contou piada boa. Ruim. Qual é a piada que tu não quer contar, Jesus? A mãe, o Mário, o meu amigo Pedrinho disse que ele tem um tataravô do lado. Ô filho, Pedrinho mentiroso. Não, não, ele é gago. Viu como é boa? Bonitinho. Uma bela boa. Caros bebês, estou aqui porque eu procuro uma garota que eu encontrei sábado numa balada em Blumenau. O nome da balada é Risca Faca. Olha, essa é a balada. Eu quero fazer um comentário. Tá louco? Esta balada é uma balada que tu chega na porta e o cara te pergunta: Tu tá armado? Aí tu diz: Não, não tô. Então toma que tu vai precisar lá dentro. Ó, pode parecer estranho, mas é uma das baladas mais top de Blumenau. Eu tava só brincando. Então tive a oportunidade de chegar na garota, pois essa noite ela tava acompanhada. Mas eu olhava pra ela e percebi que ela não parava de olhar pra mim minuto. Maurício, pode parar aí, a gente não vai ajudar o adultério. Se ela tava acompanhada, ela deve ter um marido, deve ter uma família, deve ser feliz. Mas ela não parava de olhar pra ele. É uma vagabunda, segue. Ela é uma linda loira que estava de vestido preto. E eu não conseguia tirar o óleo dela. O óleo dela. Tira o óleo. Tá com óleo. Ainda bem que ele não conseguia tirar o óleo dela, o óleo dela, né, cara? Dela, é verdade. Bom, aí ele quer ajuda pra encontrá-la, já que o programa é bem ouvido. O e-mail é procuroloiralinda@hotmail.com. Ah, é só tá. Ele, né, querido? É procuroloiralinda@hotmail.com. Aí fico preto, grato, né, pela ajuda de vocês e adoro muito vocês. Um abraço a todos. Peço que não leiam essa parte aqui. Qual a parte? É essa aqui que fala que ele é maníaco, que costuma, que saiu da prisão há pouco. Ah, que... tá, isso aí tu omite. É, não, é. Nem vou ler essa parte aqui. Beleza. Então você, loira linda de preto, que tava na balada Risca Faca. Acompanhada. E ficou olhando pro rapaz aqui, mande e-mail para procuroloiralinda@hotmail.com. Mas só você, loira linda, sim, não você, sim. Adolescente, que não tem mais nada o que fazer hoje, que vai incomodar o cara mandando e-mail para procuroloiralinda@hotmail.com. E você, Traveco, Potter, né? Traveco também não. Ah, meu Deus, olha aí, ó. Fala, meu. Alô, cara, tá brincando também, não? Tá melhor, vai, né? Vai, Big Brother. Tu tá onde, imigrantes? Big Brother. BBA. Grande irmão. Não, não, BBA. Ah, o BBA. Big Brother argentino. É Big Brother. Ah, não, é Grande Irmão aí. É, em Camboriú. Camboriú, tá Camboriú, na Argentina. Cara, não vou me meter porque não tô... Vocês estão brigados ainda, Cassiano? É, não me dou com o que aconteceu, cara? Cara, ele entrou nesse lance desse BBB da Argentina lá, estuprou uma louca. BBA, né? BBA. Brasil e Argentina, no caso. O Enrico estuprou uma louca e botaram ele pra fora e ele tá todo revoltadinho, cara. Cara, esse Daniel, ele tá ferrado, na verdade, né, cara? Não, não é isso. Não, não vai, tá, não. Vai configurar. Vai posar na G Magazine. É, vai pro Faustão semana que vem lá. Ô, Castelhano, tu nunca mais cantou o hit do verão lá de Camboriú? Como é que é aquela música lá? É, tá estourado lá, né? Tá estourado, estouradíssimo. Né? Todo mundo viu essa música, menos a Luísa que tá no Canadá. A Luísa tá no Canadá, né, cara? Então não conseguiu ter acesso, mas é uma explosão. É uma espécie de Michel Teló, assim, sim, cara. Sim, lance, sim. Cara. Michel Teló de Camboriú. É tu, né? Camboriú. Não gostou da praia, vai pra outra praia. Camboriú, Camboriú, não gostou da praia, vai pra outra praia. Que beleza. O melhor, que beleza. Cara, tá estourado, cara. Que tá beleza. Estouradaço. É o hit do ano, cara. Rádio Poster, tá tocando em todos os lados. É o hit do ano. Vai de novo, canta de novo, canta, vai. Cara, mas agora podiam me ajudar, né? Vai, vai. Camboriú, Camboriú. Não gostou da praia, vai pra outra praia. Camboriú, Camboriú. Não gostou da praia, vai pra outra praia. Cara, um grande abraço, cara, sucesso total. Vamos dar piada. Piada do Pote. Apoio. Motel daqui, tá com vontade, daqui é bom. E aí o garoto pergunta, quem manda piada é o Dieg de Caxias do Sul. Pede mandar um abraço pra Marco Polo Planalto. É aqui. O Jeg mesmo de Caxias do Sul. E aí o garoto pergunta, é tio, o que eu preciso para ter uma namorada? Bem, seja atencioso, paciente, carinhoso, respeite-a e, acima de tudo, ame-a de verdade. Resumindo, seja um bom garoto. Mas e se eu não for? Aí vai ter várias. É uma crítica, já. É uma boa, é uma boa. Não, por falar nisso, cara, hoje eu não vou dar voltas pra falar aqui. Vou mandar logo de entrada. Vai. Hoje o meu lado devasta já tá na área. É o lado, quando a gente solta o lado devassa, tudo fica mais divertido, mais descontraído. Quero ver o lado devassa de todo mundo aqui, ó. Esse lado despirocado que combina com uma cerveja devassa bem loura, bem suave, geladona. Todo mundo já se entregou aos prazeres de uma devassa. Então é o seguinte, pra encerrar, quero ver o lado devassa desse programa hoje, hein? No final, a rodada de devassa é por minha conta. Mas se alguém for dirigir, não vai beber. Claro, Cajê tá dirigindo, né? Não vai poder beber. Presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz: bem, rapaz, você entrou aqui na empresa como office boy e 2 meses depois já era chefe de seção. Pô. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido a subgerente e em seguida a gerente de departamento. Que tal, hein? Hoje, apenas 1 ano e meio depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos diretores. O mais recente. E para demonstrar que eu me preocupo com o bem-estar de meus funcionários, eu lhe pergunto: está mesmo motivado a trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções? Me responda, por favor. Sim, papai. Baita pressão. Aí é fácil, né, cara? E aí, Jesus? Tem a musiquinha aqui que chegou, que tem no Piange. Qual é a musiquinha, gente? Que é o no ritmo do Michel Teló, a junção da Luísa. Ai, ó. Meu Deus, quero ver. Eu e minha família, uai, estávamos sentados no sofá. Menos a minha filha Luísa, que não estava, porque foi pro Canadá. Luísa, Luísa. Por que você não volta? Vem pro meu prédio, vem, vem pro meu prédio. Luísa, Luísa, por que você não volta? Vem pro meu prédio, vem, vem pro meu prédio. Muito bom, hein, Jesus? Muito bom, Jesus. Peguei no Facebook do Marcos Pianchi. Pô, mandou mensagem. É o novo sucesso do verão, hein? É. Depois da música do Castelhano vai ser essa aí. Luísa, vem. Mas do Castelhano é imbatível. Como é que é do Castelhano? Só tu, Castelhano, agora. Vai. Camboriú, Camboriú, não gostou da praia, pra outra praia, Camboriú, o refrão tá na boca do povo. Não gostou da praia, vai pra outra praia, Camboriú, Camboriú, não gostou da praia, vai pra outra praia. De novo. Camboriú, Camboriú. Não gostou da praia, vai pra outra praia. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia do Big, da Milher, a moda está nas ruas. Apostam nesse bando de louco aqui do Prestígio Básico. Amanhã, 1 da tarde, tamo aí de novo. Vem aí a Voz do Brasil, mas se você fica pelo aplicativo ou pela internet, vai ficar com o Discorama. Todo mundo tá ouvindo Atlântida, até a Luísa que tá no Canadá, pois ela tem o aplicativo da Rede Atlântida. Beijo, até amanhã. Tu vai apanhar.